Naquela noite cheia de estrelas, ela passava cheia de graça. A segurei pelos cabelos e enfiei uma porrada. Ela gemia, ela chorava e a lua cheia no seu umbigo. Ela urrava, ela gemia, um passarinho batia as asas, um violino tocava voz e a lua cheia iluminava. Um alicate eu retorcia os seus mamilos tão delicados. Ela pedia pra que eu parasse e eu sentia uma estranha calma. Os vagalumes contracenavam e a lua cheia iluminava. E fui puxando fio por fio dos seus cabelos castanho claros. Em cada fio que eu arrancava era uma lágrima, era outra lágrima. Os arvoredos com cor de prata, a lua cheia que iluminava. E com a perícia de um obstetra, em meio a um bosque cheio de flores, eu extirpei de dentro dela um bicho horrível chamado homem. Os passarinhos em revoada, a lua cheia iluminava. A minha vida é essa história, por mais que eu pinte, é sempre escura. Pro que eu pergunto não há resposta, mas de repente levei um susto. Olhei pra dentro da minha alma e a lua cheia iluminava. Ela passava cheia de graça. A segurei pelos cabelos e enfiei uma porrada. Ela gemia, ela chorava e a lua cheia iluminava.